Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa noite para todos, no caso, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 2015 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje, para este dia 9 de fevereiro de 2014, vai começar pelo ano de 19... Aliás, vai começar pela música que se situa na posição 1900, e não no ano 1900, mas sim na posição 1900. Portanto, digamos que... Portanto, seguindo aqui a nossa contagem da Triple J, né? A revista norte-americana que basicamente elegeu as, enfim, as 2007 melhores músicas na sua perspectiva. Vamos continuar a seguir a contagem, nós na altura acrescentamos mais 8, vamos continuar a seguir a contagem. Deixe-me só dizer o seguinte: é possível consultar toda esta contagem no seguinte endereço: canal1.radioantenaweb.info/programas/2015.htm, tudo em números. Então vamos começar pelo nosso número de 9.900. Já tinha dito na altura que, e sempre vou dizendo que, enfim, vai sendo sempre possível, não só por uma parte acompanhar a contagem, mas também outra questão, que é a seguinte: cada vez mais vai encontrar nesta contagem músicas conhecidas, portanto, porque vamos subindo na contagem, né? Portanto, ao princípio havia muitos nomes aqui estranhos, músicas que não eram assim conhecidas. Destas 4, por exemplo, que nós vamos agora ouvir, são todas bastante conhecidas até. Millionaires e 900º posto, Carlos Santana, She's Not There, é como se chama esta música, que está então no número 1900. Um posto mais acima, no 1800º, está a música Drive, dos Cars. No posto 1800º, está a música Tin Soldier, dos Small Faces. Já no posto 1897, está a música Surrender, dos Cheap Trick. São músicas bastante conhecidas, não é? E nós aqui vamos conferir então estes 4 temas. É desta forma que se abre mais uma edição do 2015. Boa noite! it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong. Na companhia do Canal 1.

aqui está então esta sequência musical de 4 temas, com os Cheap Trick, o tema Surrender, no posto 1897, com os Small Faces em Team Soldier no posto 1898, também com aqui a música dos Scars, Drive, no posto 1899, e She's Not There no posto 1900 da Triple M, e não Triple J como há pouco por aquilo que disse. What's Love Got To Do It, a música que está no posto 1896º, pertence à cantora Tina Turner, que era conhecida como a Rainha do Rock, ela que ficou marcada por vários êxitos, este é apenas um deles. Também digo que os Mott the Hoople vão trazer All the Young Duds. Esta música é... tem bastante conhecida, é um tema muito conhecido. Embora talvez o nome da Mott the Hoople não seja assim tão conhecido quanto isso, mas a música sim. Está então no posto 1895. Os Kinks com Waterloo Sunset está no posto 1894. Esta é mais uma das músicas que talvez não seja assim tão conhecida de nome, os Kinks. E daí até. Bom, é um tema bastante conhecido, como já disse, que posso até dizer ao princípio confundi um bocadinho com as músicas dos Beatles. Depois, claro, percebi que não era, mas quando era mais novo, tinha que confundir. Posto 1893, Shannon Knoll com Shine. Esta música tem mais uma conhecida. Aqui numa vertente mais rock, é certo. Esta contagem foi elaborada mais numa tendência rock, mas ainda assim, são as músicas que, pronto, que foram consideradas para esta revista como as melhores de sempre. Vamos conferi-las nesta edição. Começamos pelo posto 1896, para Tina Turner com What's Love Got To Do It. Oh,

angels come down, help with this parade. Depois de termos chegado com Shannon Noll com Shine no posto 1893 com os Kinks e Waterloo Sunset, aliás, Sunset, sim, exatamente, Sunset, no posto 1894, ou também temos chegado com os Motor Hope no posto 1895 com o tema All the Young Daddies. E no posto 1896 com It's Love Got To Do It da Tina Turner. The Heritage Tonight, a música dos norte-americanos Eagles, ficaram muito conhecidos com Hotel California. Eu estava só aqui a pesquisar algo por muita curiosidade, só para termos aqui já uma, enfim, uma maior, contextualizamos um bocadinho o nosso top para terem uma ideia. Os Eagles, creio que não, mas a Tina Turner é a primeira vez que aparece nesta contagem. Ou seja, nós estávamos no posto 1896, no caso, e não, ou seja, a Tina Turner nunca tinha estado. Já os Eagles tinham estado duas vezes, no posto 1942 e 1960. Agora voltam a estar no posto 1892 com a música que dá pelo nome de Heritage Tonight. No posto 1891, os Spin Doctors com o tema Little Miss Can't, aliás, o nome é um bocadinho grande, Little Miss Can't Be Wrong. Subimos mais uma posição na contagem, vamos até ao posto 1890, a música de Stephen Stills, Love the One or White, é como se chama este tema, que é mais um que este é, não é assim muito conhecido, mas é relativamente conhecido. E teve a sua beleza, teve a sua beleza. Vamos conferir nesta edição também, mas antes passamos à música, vamos só subir um bocadinho mais na contagem ao posto 1889. In My Out. Música dos Noise Works. Esta, confesso que conheci ou conheço, não sei especificamente de onde, mas conheço parcialmente. Bom, nós vamos cumprir estes quatro temas. Este último, para quem não conhece, dos Noise Works, e mais um rock balada, não sei explicar, mais anos. É um rock mais pop, um rock mais leve, com uma batida até a construção rítmica do tema, mais nesse sentido. Bom, vamos ficar com estes quatro temas. É assim que seguimos na edição de hoje do nosso 2015, começando então por Heart Attack Tonight, no 1892º posto. Can do. Everybody wants to do something. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Yeah. Regresso depois destas quatro músicas, recordando Noise Works In My Out no 1839º posto, Stephen Stills com Love the One Right no posto 1899º, no posto 1891 Little Miss Can't Be Wrong dos Spin Doctor, e como já disse há pouco e referi algumas vezes, no posto 892º está a música dos Eagles, chamada Artage Tonight. Agora vem uma sequência muito curiosa, curiosamente, quatro músicas que se posicionaram nesta posição, ou nestas posições, passando aqui a redundância, e que fizeram uma sequência interessantíssima em termos musicais. 1888º posto pertence aos 10cc. The Things We Do For Love. Esta música, bom, os 10cc são conhecidos com I'm Out of Love, é o tema mais conhecido deles. Podemos quase dizer que são 8 Wonders, não é? Que basicamente tem apenas uma música que os caracteriza. Mas esta música foi considerada pela revista Triple M como uma das melhores de sempre. Vamos ouvi-la então. The Things We Do For Love, no posto 1888. Um lugar acima está a música do Spencer Davis Group, Give Some Lovin'. E esta música também é bastante conhecida, é um tema até bastante, já passou bastante nas rádios, vamos ouvi-lo também aqui. E está então no posto 1887º. Um lugar acima está uma música que não tem nada a ver com estas. É anos 2000 já, princípios dos anos 2000, final dos anos 90, não sei. It's Been a While, música dos Stained. Mas realmente a música é muito boa, isso é. Em termos instrumentais, em termos de composição, está realmente muito bem construída. E esta música está então no posto 1886º, um lugar acima para fechar esta sequência, está The Politics of Dancing, a música dos Reflex. Esta não é assim tão conhecida, não. Mas, ainda assim, vamos também aqui ouvi-la, como é lógico, como todas aquelas que fazem parte desta contagem. Então, da Triple M. Vamos ouvir então, começamos pelo posto 1888. Música The Things We Do For Love, dos 10cc. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Ooh, you make me love you. Ooh,

it, and it's been a while since I can say I love myself as well. And it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do. And it's been a while, but all that shit seems to disappear. Across the nation, but you really can't stop it when they stop. De regresso ao auditório, depois destas quatro músicas que passo agora a recordar, posto 1885, Reflex dos The Politics of Dancing, dos Reflex, no posto 1885, música It's Been a While dos Stained, posto 1886, Give Some Lovin' dos Spencer Davis Group, no posto 1887, e no posto 1888 está a música dos Tennessee chamada The Things We Do For Love. Confesso que esta música não conhecia, Lay Your Love On Me, música dos Roxford. Vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Vamos também ficar num lugar acima, no posto 1887, aliás, e 83, peço desculpa, os Mr. com Kitty. O nome é nada conhecido, mas a música até teve o seu impacto. Um lugar acima, no 82º posto, está a música da Suzy 4, né? 48 Crash, mais uma que é bastante conhecida, mas este tema também é dos seus mais conhecidos, mas ainda assim passou nas rádios. Vamos fechar esta contagem com o posto 881º, e esta música pertence aos míticos Rolling Stones, Ruby Tuesday. É assim que seguimos nesta edição de 2015. Daqui a pouco vamos subir um bocadinho mais na contagem, passando para lá do posto 1880. Para já vamos à música então. 1884º lugar pertence aos Roxford com o tema Lay Your Love On Me. inside, across the sea into my soul. It reaches into where I cannot hide, setting my feet upon the road. My heart is old, it holds my memories. My body burns a gem like flame. Somewhere between the soul and soft machine. Na companhia do Canal 1. Hey, wait a second. yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Estamos de volta, ouvintes, depois desta última sequência, o posto 1.881, que pertence nem mais nem menos à música dos Rolling Stones, chamada Ruby Tuesday. O posto 1882, 48 Crash, da Suzy 4. Posto 1883, Mr. Kitty. E posto 1884, os Roxford com Lay Your Love On Me. Vou pedir aqui desculpa pelo som que entanto se escuta aqui de fundo. Não foi quando começamos, foi um imprevisto aqui durante a gravação, pelo qual já apresentamos as nossas sinceras desculpas, mas parece-nos, no entanto, ser audível perfeitamente aquilo que estou a dizer aos estimados ouvintes. Simple Minds estão no 1880º lugar com a música Promised You a Miracle. No posto mais acima, no posto 1869, Use for Africa, a música, aliás, o tema, não é bem o tema, o grupo, vamos chamar assim, pelo qual se uniu, que se uniu muito por culpa, por responsabilidade de Michael Jackson, a música chama-se We Are The World. No posto 1878º lugar, enfim, neste posto, 1878, está a música dos Killing Heidi. Música chama-se Máscara. E no posto 1877º está a música dos Eagles, Already Won. É a quarta vez que os Eagles aparecem nesta contagem da Triple M. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso 2015. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima noite. Já de seguida vamos ficar com o Caipira Internacional. Deixe-me só dizer-lhe que, mais uma vez, que pode acompanhar esta contagem por escrito através do seguinte endereço: canal1.radioantenaweb.info/programas/2015.htm. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Eu volto daqui a 7 dias para subirmos um tanto mais na contagem. Fique bem ouvinte, uma boa noite e até à próxima edição. Love takes our train, summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls all love. Love sails to a new light. Promised you a miracle, belief is a beauty thing. Promises, promises. Golden days break wondering. All the love she sees, even she is in love. Life grows a curve, everything is possible. Man sees, everything is possible. Oh. I promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Days break wondering, reflects on them a while. Love screams so quietly, slipping back on golden tides, breathing whispering memories. Promised you a miracle, a belief is a beauty thing. As golden days break wondering, all the love she sees, even she is in love. Life goes and goes, everything is possible. The book of life, everything is possible. Burning dreams.

Canal 1.